dias de frio chorei. Chegar até aqui, percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei, os mais belos montes escalei. Nas noites escuras de frio chorei. Nascer uma canção com a fé do dia a dia. Encontro a solução. Encontro a solução. Quando bate a saudade, eu vou pro mar. Fecho os meus olhos e sinto você chegar. Você caminhei pra chegar até aqui.